5728, após da El, detonei de voo 060. Após da El, 060, 322. 298, informa a velocidade de carga. 2509, 398. Web 5728, reduz velocidade para 2509. Ah, já estamos recebidos, já espalhados, cadê? Três, um, nove, oito, desça para 2000 pés, o ajuste é 1014, livre LS, reporte estabilizado. Ativo 2000 pés, 1014, reporte para estabilizado de LS, para 3198. Alfa 17, o Charlie Mike India. Charlie Mike India, chame torre 18 decimal 6. 26, grato. Do Papa Romeo, Charlie Mike India. India, bom dia. Ajuste no 0 no 4, vento 220 graus, 220 graus com 1 no 4 nós, 14 nós. Reporte curta final, 1 no 7, final de 3 milhas. Chamar ele, final de 3 milhas, dá 1 no 7. Ajuste 1-0-1-4. 3000 pés, 1014, 7-2-8. Solo, Salvador, Oceano 61, 140, para o Chibeca, no 1-0. Atualizado, Chibeca, na porta. Oceano 61, 140. Atualizado, Oceano 61, 140. O 3595 confirmando o número 2 para pouso do setor, aguardo. Mano, aqui eu tenho um novo horário, feito alguma DLA, CHG, tá pra isso, 1405, então o plano fica válido até 50. Ok, mas só precisa de para o curso, tá lá. Ok, sim, é número 2, é, 5595. Via esquerda, o 5728, pro 030, mais... Só mais 5 milhazinhas aqui, deixa a informação. Sente, web 5728, após Rio, foi cara. Pode vir, vou cara, 722. Autoriza a prova de USAN pro TAN 3198, TAN 3198, autorizado USAN, reporte estabilizado. Prova de USAN, reporte estabilizado, 3198. Ajo 207, Rio de Janeiro, 360, via Peso-Lu 10, decola pista 28, curva esquerda, Serra da El, beleza? E controle 119, decimal 35, acena 5045. O pátio em frente à Baeté? 645. Dato. Tá correto, reporta para o posto de acionamento. Afirme 3 meses. Mike Cuquilo, o senhor vai solicitar ingresso e decolagem do 17 ou vai apenas prosseguir para a cabeceira? 140, POB 69, 4 horas, alterna Natal. P9 a bordo, livre táxi, Pat 1, Indy Alpha, ponte corrida. Pat 1, Juliette Alpha, ponte para da Golf, Torre 1 no Noite, só 62, Kenegami 14. Confirmando após decolagem, está restrito. A curva pode cruzar 3 mil pés, eu acho, na 6140. Índia Alfa, considera da Golf, não tem a curva até 3 mil pés, eu acho, na 6140. 86, boa, 398. Vibe 5728, desça para 2 mil pés, o ajuste 1014, autorizado ILS, é posto estabilizado. 2014, autorizado ILS, posto estabilizado 5728. Mas não tem condições de liberar de direita até o Pat 5, então bom dia. Charlie Mike India. Oi, Salvador, alta 3198, boa. 3198, ajuste no 014, vento 250 graus, 13 nós. Reporte curta final, visual com 28. Estimativa, espetacular, curta final com 28, tá? 3198. Quilo. Tem livre decolagem da 17, o vento 250 graus, 12 nós, autorizado 1000 pés. Externo, baixou, travou, 3198 até. Te aguarde autorização para pouso na 398. Não, você escuta. Muito bom dia, voo 260, do 8 com a Oscar, para autorização Recife. O voo no 260, Recife 390, via Upper Whisky 58, autorizado. Decola pista 28, curva à direita, saída Aron, após o Romeu Eco Charlie. Controle 119, decimal 35, e acena 5042. Nós com 10 nós, tem livre pouso, pista 28. Livre pouso, pista 28, tá 3198. Decolando a pista 28, com curva direita, na saída Aron, após Aron S, 1935, 542 é o transpondo, 260. Correto, após push, vamos 260. É, porta não. É, 38 no solo 10, libere próxima à esquerda, na Delta, e chama solo 121, decimal 9, bom dia. Esquerda, Delta, 121, mais boa, 3, 1, 1. Torre 118, decimal 6. 18, obrigado. 4 horas do meio de autonomia, alterna Salvador. O Trip 595, taxia Juliette Alfa, reporta para cruzar Delta. Juliette Alfa, reportaria para cruzamento da Delta. 198, táxi em frente, Kilo Pátio 3, reporta ingresso Pátio 1. Kilo Pátio 3, reportando para o Pátio 1, 398. Sete 28, sem livre pouso, pista 28, vento 230 graus com 10 nós. Repouso, 7728. Do 98, tá livre, ingresso Pátio 1, portão 02. Uno, portão 02, 3, 1, 2. Visual com Boeing curto final. Hoje o tráfego ali mantém cabeceira 28, Xanai 6140. Solo voltando. Prossiga. Prossegue seu táxi em frente no ponto de espera da Golf, transfere 208.6, altímetro agora no 0.4. Ok, em frente no 0.4, através da Golf, transfere. Afirmativo, só para sua informação, após sua decolagem está restrito a 3 mil pés. Após 3 mil pés, vai manter a cogina. Após a decolagem dos outros, vai manter a proa até 3 mil pés, após curva esquerda em terceira saída coral. Ok, então vai manter a reta até 3.000 após curva esquerda para disparar. Pronto. Paulo Salvador, gol 12.6018 para pushback estacionamento. Web 5728, livre a pista, você escuta. 5728, táxi via Alfa, reportando o táxi Juliette. Alfa, reportaram antes da Juliette, 28. Sim, o tráfego chamou para acionamento pushback. Gol 12.6018. Afirmativo, gol 12.60. Aguarda proposta, por gentileza. Aguarda. Primeira direita, Web 5718. Alfa Juliette 09 é o seu portão. Tá livre o táxi. Alfa Juliette 09, obrigado. O gol 12.60, você tá voltando? Tá, escuta. O Guna 260 coordenação equipe solo, vai estacionar um bang da Webjet à sua esquerda no 09. Após o mesmo completar o parqueamento, tá livre no 08, seu pushback acionamento, gol no 260. Ótimo, no 260. 1738, a sua identificação, chegada Cara e desça para o nível de voo 1900. 1900 na Cara, agora. Controle Salvador Oceano 61140. Oceano 6140, contato radar, sujo 350, saída Arom. 350, saída Arom. Pode voar onda presente? Oceano 6140, com perfil da saída. Ok. 5 até 5 pés após o Arom. Afirmativo, mantendo a prova de decolagem. Restrição devido aos traços visuais. Posto, é um estacionamento da posição, o 1260. 545 equipe de solo, reposto com o pão para o push. O 1260. O azul 4207 é o solo voltando. Afirmativo, tem uma restrição na sua saída, pronto para cópia? Após a decolagem da pista 28, deverá manter a proa decolagem até 3.000 pés, após inicia a curva esquerda no perfil da saída da EL. Afirmo. É a Coquimbo. Salvador, bom dia, gol 1270. Pilo, prossiga. Tá no retorno, tá agora a 1 minuto aqui do farol de Itapó, aqui é a 7. Zero, confirmo informação, papá, gol 1270. Gente, gol 1270. Vento da 17, mega piloto com tráfego. Alfa Tango 70 decolando da pista 28. Ok, então é realizar o 360 para aguardar o cruzamento, é isso? Você pode ingressar aí à direita, via litoral, e vai ingressando apenas do vento da 17. Ó, baixa aqui. Da Colos 19, mantém a pro, chama o controle 1935, tem um voo, bom dia. 1935, 5595, obrigado. Trip 5595. Então, vou ter o Trip 5595. Trip 5595. Decolando no perfil da Coral 1, na sua esquerda. Ajuste no 0, no 4, marca aquilo. É, confio. Tem 5 para guarda e contato radar. Sobrante 140, saída Coral. 140 na Coral, pode curvar a esquerda? Controle 5595, já pode curvar a esquerda? Tá cruzando 2300, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 para o táxi, voo 12260, 149 a bordo, 3 horas e 7 de autonomia, alterna, salva Deus. Quando no ponto de espera da taxa e golpe, chama a tua 808 meia dúzia e o altímetro 0014, 1260. ajuste alfa até o posto de espera da câmera 322, comando lá 128.6104, ajuste 1263. Down to 4000 and 1014, Romeo Echo, Mike. Romeo 140, seguiu a direita pro 040 por 40.000. Sente o Sanem 140. Gol 1270, desça para o nível de voo 050. Consegue descida para 050, gol 1270. Gol 1270, informe pela cidade indicada. 2709. Gol 1738, desça para o nível de voo 060, reduz a velocidade para 2309. 060, reduzindo, 230, 732. 24060, na escuta. Azul 4060, desça no nível de voo 090, chegada Cari, ascendente passa. Identificação 090, chegada Cari, Cari 4060. Chané 6140, chama Recife, frequência 125.45, alternativa 126.85. 4562, vai efetuando. November 3 for Romeo Echo, descend 2,000 feet, Greenland IS final, report status. Okay, November 3, Niner, Romeo Echo, understand, cleared to 2,000 feet, clear rest. Niner, Romeo Echo, cleared for the ILS approach. November 3 for Romeo Echo, clean IS approach. Okay, it's 3-9er, not 3-4. 3-9er, Romeo Echo, understand we are clear for the ILS 2-8 approach. November 3-9er, Romeo Echo, that's correct. I'm sorry, say again for 9-er, Romeo Echo. November 3-9er, Romeo Echo, that's correct. Okay, that is correct. We're clear for the approach. Thank you. Gol 1738, desça para 3.000 pés, o ajuste 1094. 3.014, 732. Gol 1270, desça para 4.000 pés, o ajuste 1094, reduz a velocidade para 2009. Desce para 4.000, reduz a velocidade para 2009, gol 1270. Gol 1738, vetoração para final ILS, curva esquerda proa 035. Esquerda 035, 738. 1270, vetoração para sequestramento, curva à esquerda para o 175. Vetoração esquerda 175, ok. O limite é a radial 120 Salvador. Radial 120 de Salvador, voo 1270. Salvador, muito bom dia. O voo 1260. No ponto de espera da pista 28, pronto. Diego 260, Alinda, decola pista 28, vento 210 graus com 14 nós. Alinda, decola pista 28, 260. cinco Guarulhos, confirma nível. Zulu 44. Autorização. Você está pronto, copy, 395. 395, você fez uma CHG para o Zulu 21, não é isso? 738, reduzir velocidade para 2180. Ok, 180, 738. 1720, reduz velocidade para 1809. Redução para 1809, gol 1270. Gol 1270 para interceptar o localizador, curva à direita na proa 260. Direita proa 260, livre interceptar o localizador, gol 1270. Confirma para o controle. Mike, aqui 3, Fox. Direita 260 para interceptar o localizador, redução para 1809, confirmo. Confirmo. Qual o limite nossa proa, gol 938?